os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Aos 17 anos, Chubb Checker regravou The Twist. A versão anterior não teve êxito. Esta ficou 40 semanas nas paradas norte-americanas como a número 1, vendendo mais de 70 milhões de cópias. Chubb Checker se tornou celebridade meteórica. De família pobre, trabalhou como depenador de frangos. Seu patrão o ajudou a se tornar cantor. Chubb Checker, Let's Twist Again. 1957. Equals Baby Come Back. 1968. A banda começou em 1958 em Berkin, Reino Unido. Formaram com Brian Paul, vocal, Dave Mudden, bateria e vocal, Alan Blackley, guitarra e vocal, Alan Howard, baixo e Graham Scott, guitarra solo. Rick Westwood substituiu Graham Scott em 62. Tremolos, Silence is Golden. 1967. Esta é só pra você. Oh, Chris Case, Sailing. A banda formou três dos grandes PhDs do rock, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. No Teatro Clube Britânico, Yardbirds, Animals e Rolling Stones dominaram o palco. Yardbirds expandiu a escala das guitarras elétricas, experimentando, com conhecimento, sustentar partículas de tons. Yardbirds, For Your Love. 1965. Jones, Take My Breath Away. Thank you. Nascido em 2 de abril de 1939, em Washington, Marvin Pentz Gay Jr. era o filho mais velho de um pregador carismático. A igreja era alegre, a envolvente música sagrada embriagante, mas a igreja era severa. Não se podia beber nem dançar. Tinha rígidos e absurdos regulamentos. A mãe de Marvin trabalhava como doméstica e carregava o fardo das finanças da família. O reverendo Gay, pai de Marvin, trabalhava meio expediente como um caixeiro postal. Um homem sábio, mas violento. Batia em suas crianças por mínimas infrações. Marvin deixou a escola antes de se formar e entrou para a Força Aérea. Após trabalhar com Bo Diddley, juntou-se aos Mongols, fundado e conduzido por Harvey, um grande escritor e músico que se transformou na figura de pai e guru de Marvin. Quando o grupo quebrou, Harvey levou Gay a Motown Records, em Detroit. Diana Ross e Marvin Gaye, You Are Everything. Four Tops, Which I'll Be There. Until happiness is destined. Caixinha de Surpresa. Zyrus, Voyage, Voyage. We'll be right back.

was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Nos anos 60, Frank Valli liderava o grupo Four Seasons. Em 65, se lançou pela segunda vez em carreira solo. A primeira foi em 53, apesar de continuar fazendo parte do grupo. Mas seu primeiro grande sucesso foi em 67, com o lançamento de Can't Take My Eyes Off You, que vendeu milhões de cópias. Ao longo do tempo, vários artistas regravaram essa música, mas foi em 82 que surgiu sua melhor regravação. O grupo Boys Town Gang lançava o álbum Disc Charge, que trazia Can't Take My Eyes Off You em uma versão que invadiu rádios e pistas de dança, conseguindo chegar aos primeiros lugares das paradas de sucesso. Frank Valli, Can't Take My Eyes Off You. 1968. Exclusivamente pra você. Too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. R.E.M., Losing My Religion. Oh, no, I've said too much. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Ray Adams, back to you. 1997. Wanted things that were out of reach. They

Curiosidades. 1962. Beatles fazem um teste na gravadora Decca e, embora um dos agentes, Mike Smith, tenha ficado entusiasmado com a interpretação de George em Shake of Arby e de John em Mr. Postman, seu chefe, Dick Rowe, recusou o grupo e contratou em seu lugar Brian Paul e Tremolos, argumentando que bandas com guitarras estão em franca decadência. Beatles, Winston Chow. 1963. Dance Clearwater Revival, Proud Mary. Oh, Euron, with Final Countdown. Thank you. ABBA, Fernando. 1976. Para você, com carinho. Annie Lennox, No More I Love You. From the Angra, Wuthering Heights. Agora é a hora da música country. Doug Rainey, Vic Vince, Break My Heart. Música. nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I've cried so many nights. Unbreak my heart. My heart. Take back that sad goodbye. Bring back the joy. So cruel without you here beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I've cried so many. Nascido em Toronto, Dan Hill é desavergonhadamente um cantor e compositor sentimental. Quando jovem, Hill era um dos maiores fãs de Frank Sinatra. Cresceu ouvindo também Count Basie, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Tornou-se popular no Canadá e seu primeiro álbum foi gravado em 1975. Dan começou a compor aos 14 anos de idade e a cantar profissionalmente em pequenas reuniões e em casas de café até os 17. Dois anos mais tarde, assinou contrato com a GRT Records do Canadá. E assim começou a sua ascensão rápida à fama. Dan escreveu canções para Jennifer Hush, Rod Stewart, Barry Manilow e Newton. Seduz-me, do disco de Celine Dion, Falling to You, escrito por Dan e John Sheher, ganharam o Grammy como melhor álbum do ano de 1996. Dan Hill, I Fall All Over Again. Dreams around just broke your heart again. think I know the feeling, 'cause I once loved you so much that I swore I'd rather die than live a day without your touch. If I held you in my arms, you know I'd never let you go. But this ain't the time or place to get emotional. I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happens next. We'll be making love and then Undercover, Every Breath You Take. 1995. Every breath you take. Every breath you take. Every move you make. Every bond you break. Every step you take, I'll be watching. Every single day. Every word. dos grandes grupos vocais dos anos 70. Saíram de dois grupos separados, Zydrus e Shouters. O novo grupo chamou-se Highlights e fez um único single. Sua canção seguinte, I'm So Jealous, foi escolhida para a distribuição nacional pela gravadora Mercúrio. Quando nesta etiqueta, o grupo mudou seu nome para Shylights. Shylights, O Girl. 1972. Com amor e afeto só pra você. Hillam, See You With The Geese. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll

Manhattan's Forever by Your Side. Conhecida pela aparência extravagante, somando-se ao boato de que teria retirado duas costelas em uma operação plástica para afinar a cintura, e pela língua ferina, que não costuma poupar críticas. A atriz, cantora, produtora e diretora Cher já lançou 25 discos e ganhou um Grammy, pode ser considerada uma legítima showwoman do entretenimento norte-americano. Cher, Strong No. 1998. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood. Well, baby, have I got news for you on being used. I could write the book, but you don't. Alanis Morissette, Head Over Feet. 1995. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying naked. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love.